Costumamos pensar quando quietos e sozinhos, olhamos pela janela e blocos de equações passam por nossa cabeça. Até que essas equações se ajustam e pegamos uma folha de papel e escrevemos. Composições que geram vidas, deixando almas mais nutridas. No sentimento escrito e na escrita gero vida. Sinta essa vibe que é positiva. A melhor canção é aquela que fortalece, ensina. Quando se mexe, sai do canto. Hip hop, levanta e anda, te ensina ser mais forte. Então se foque, fortaleça sua mente. Se informe, esse é o caminho pra fugir das glocks. Eu quero ser melhor do que eu fui no ontem. Minha referência é aquele que vem dos montes. Quantos numa máscara de falsidade se esconde? Então me leva meus olhos pra aqueles que têm atitudes fortes. Então vem, aprendi com a vida. Desviei de tanto jab que ali aplaudiria. Sou referência de paixão por cada rima. Que minha mina tem ciúmes quando ouço uma batida. Sou rei como Pelé, pelo que faço, não pelo que eu digo. Essa é a tese, niga. Sou Luke Cage e em minha frente nem o muro inimigo. Em pé fica, olhando o horizonte. Vejo a beleza em tudo o que Deus cria e me inspiro forte. Resolvi trazer isso pras minhas músicas escritas. Einstein disse uma vez: quero conhecer as ideias de Deus de forma matemática. Einstein queria uma equação. Talvez quisesse uma equação bem curta que encapsulasse todas as leis da física. Exprimir a beleza, a majestade, o poder do universo numa só equação foi o objetivo da vida dele. A vida é um freestyle, então siga o baile no bate, volta, rebata todas as punchline no slackline. Por mais que isso te balance, não pare a música e siga o baile, pare. E logo hesita, mas primeiro pense e pensando e logo viva, fale. Não se cale, expresse de coração aberto tudo o que precisa. Eu decidi salvar vidas, moleque Loki. Ser tipo herói real como Black Panther. Me auto-apresentei ao hip hop e salvei mais vidas com rimas que os heróis da Warner. Então se torne bem melhor do que cê era ontem. Não deixe que nas suas costas montem. A vida segue só, consegue ser melhor aquele que com boa atitude convém. Com quem você se preocupa, com quem só te esnoba ou com quem te ajuda, com quem? É aquele pozinho branco que pro poço te afunda. Existem dois caminhos, o que você escolher vai definir o seu destino. Não fique sozinho, o que fizer veja quem merece estar contigo, rei. Em 1900, Albert Einstein tinha 21 anos e era estudante na Escola Federal Politécnica de Zurich. Que esse jovem um dia se tornasse sinônimo de gênio era algo que não passava pela cabeça dos professores. Ele faltava muito. Os professores achavam que ele era um inútil. Em consequência, ele não arranjou emprego algum quando se formou. Ele até pensou em mudar de área e vender seguros. Já imaginou abrir a porta um dia e ver Albert Einstein e vender um seguro? Que desperdício! Einstein se achava um fracasso. Ele até escreveu para a família dizendo que talvez tivesse sido melhor ele não ter nascido. Ninguém falava do jovem Albert Einstein.